Boa tarde. Então este é um espaço de mesa redonda, temos aqui os nossos intervenientes todos, parece que estão realmente alinhados, não é, para serem abatidos, uma cena assim um bocado estranha, mas pronto. E para começarmos bem e começarmos em grande, vamos começar a bater o maior, certo? O Alexander, pode ser? Vamos ver se ele dá conta do recado. Se calhar não, nós estamos todos a contar que não dê. Muito bem. Alexander, temos aqui uma pergunta do público que diz: qual é a posição da ciência no que toca ao fenómeno da despersonalização? A seu ver, como é que uma pessoa que experiencia este fenómeno deve reagir para não entrar em pânico? Bom, boa tarde a todos. Despersonalização é um sintoma psiquiátrico em que a pessoa tem uma sensação de estranhamento consigo mesmo. Parece que ela não é ela mesma. Aquela sensação que a gente tem que o nosso corpo é a gente mesmo, essa coisa de essa sensação de familiaridade com o próprio corpo se perde. Uma sensação de estranhamento, parece que eu estou num filme, parece que eu sou um ator, que não é verdade, uma sensação assim. E às vezes até um certo desprendimento do próprio corpo. A despersonalização tem múltiplas causas, uma delas pode ser a questão mesmo de cansaço, estresse, às vezes uso de drogas, várias situações podem gerar a despersonalização, experiências espirituais também podem gerar despersonalização. E muitas vezes o que agrava não é a despersonalização em si, é a reação da pessoa à vivência. Ela fica com muito medo. Será que eu estou enlouquecendo? Será que isso aqui é uma coisa muito grave? Etc. E tal. E às vezes a reação da pessoa vai gerar uma ansiedade. E aí gera o transtorno de despersonalização. A pessoa tem a vivência, tem um grande medo, um grande desconforto, e aí ela começa a ficar com ansiedade e desenvolve o transtorno. Então, a primeira coisa é saber que a despersonalização em si não é algo grave, é incômodo, mas não é grave de um modo geral, é passageiro. Se ela lidar assim, de um modo geral, aquilo passa. Também é preciso investigar as causas, pode ser falta de sono, pode ser o cansaço, excesso de trabalho, pode ser uso de drogas, também evitar isso. Se tiver, às vezes, um transtorno ansioso, depressivo, tem que ser tratado, né? Tudo isso é importante que seja visto. Agora, se estiver relacionado com alguma percepção ou vivência espiritual, pode-se também buscar o auxílio em algum grupo espiritual de confiança da pessoa. Ok? Tá aqui, obrigada. Então, eu pedi aqui a palavra só porque acho que também posso aqui acrescentar uma questão da despersonalização, porque, como o Alexandre falou, não é por si só um sintoma patológico, não é? Entretanto, podendo estar na origem várias causas, como até depressão, o estado de ansiedade grave, também pode ser encontrada dentro do fenômeno mediúnico. E isso é muito interessante porque nós, no nosso estudo da Fundação Bial, passamos uma escala de dissociação. E, de facto, a despersonalização está muito relacionada também com os eventos dissociativos. E, realmente, os médiuns têm um alto grau de dissociação e podem, com muita frequência, sentirem despersonalizados. Essa sensação de estranheza consigo próprio, né? Quando essa sensação de estranheza é relativamente ao mundo que está à sua volta, chamamos de desrealização. Portanto, tem a ver com não somente com o seu eu, mas com o seu ambiente. De fato, o que nós verificamos nesses estudos com os médiuns, que apesar de ter nas escalas um alto grau de dissociação e possibilidade de despersonalização, isso não era considerado patológico. Ok, obrigada. Agora passa o microfone à Angélica, por favor. E para a Angélica temos esta pergunta. Apesar da pressão dos preconceitos sustentados em relação ao movimento espírita, por parte da hierarquia religiosa e da hierarquia científica cristalizada, e até apesar dos casos levados a tribunal, o movimento espírita afirmou-se. Como se pode compreender essa tendência contra a corrente? Boa tarde a todos. De fato, né, até conversando mais cedo, no Brasil, por exemplo, nós tivemos diversas perseguições policiais, algumas prisões, fechamentos de grupos espíritas, devido, como eu relatei ontem, até o processo de criminalização do espiritismo que ocorreu no Brasil a partir de 1890. E um movimento que aconteceu, mais especificamente no Brasil, foi uma adesão maior, uma identificação maior do espiritismo ao campo religioso brasileiro. Muito provavelmente, alguns pesquisadores levantam esta hipótese de exatamente por conta de sair dessas perseguições, escapar dessas perseguições. Nós não somos ciência, nós não estamos conflitando com a ciência, com a área médica ou com o jurídico. Nós somos uma religião, somos praticantes, adeptos de uma religião, praticantes da caridade, não cobramos por atendimentos, por auxílios prestados. E o que a gente percebeu ao longo aí da primeira metade do século XX foi essa fixação mais ao campo religioso. Então, com isto, foi um ponto que auxiliou bastante. E também o movimento espírita, tanto aqui na Europa quanto no Brasil também, em seus primeiros estágios, ele contou também muito com a participação de uma classe mais intelectualizada, médicos, militares, advogados, e isso também foi um fator de colaboração bastante preventivo para prisões, para poder imputar crimes a essas pessoas. Então, essa camada, e associado também ao aspecto religioso, colaborou bastante para diminuir as perseguições. Como eu sou leitor dos trabalhos dela, tem uma parte importante, talvez, porque vocês não saibam aqui em Portugal, o Brasil era um império católico até 1889. A partir de 1889 surgiu a República e tem uma liberdade de culto na Constituição. Então, por isso, afirmar o caráter religioso protege legalmente dentro da liberdade de culto. Acho que esse é um ponto extremamente importante. Um outro ponto também que ela destaca nas pesquisas dela, junto a esse aspecto caritativo. Isso conquistou muito a confiança e o respeito e uma visão mais positiva da sociedade brasileira, das múltiplas atividades de caridade, de assistência. Então, esses dois aspectos, acho que foram fundamentais. Para o Carlos, tens ali outro microfone. Vê lá se queres que te bloqueie. Considerando a evolução contínua, e mesmo dessa necessidade em nos tornarmos menos ignorantes, qual é a motivação dessa evolução no mundo original e espiritual? Tens que repetir outra vez a pergunta, és lá. Estás a ver? Eu avisei-te. Considerando a evolução contínua e essa mesma necessidade em nos tornarmos menos ignorantes, qual a motivação dessa evolução no mundo original e espiritual? Qual é essa motivação no mundo original e espiritual? Queres ler? Não, não preciso, já percebi. Está tudo a olhar para ti, estás tranquilo. A motivação é nós, à medida que sublimamos a nossa essa evolução, à medida que nós vamos despertando sentidos cada vez maiores, não é? E por isso vamos caminhando cada vez mais para nós, nos espiritismos, começamos a dizer que é a perfeição, não é? Mas essa perfeição bem acompanhada de um bem-estar também maior, uma felicidade que é também maior, uma maior capacidade de viver bem, não é? Por isso, uma maior evolução terá que vir acompanhada de uma melhor capacidade de viver melhor, não é? Seja essa vida onde for, não é? Seja aqui na Terra, não é? Encarnados, quer seja no mundo espiritual, não é? Por isso, essa evolução, não é? Essa motivação para uma maior evolução é para dar-nos maior capacidade para viver melhor, onde quer que seja essa vida. Yeah. Obrigada, Carlos. Agora é para o Jorge. Estás preparado? Estás? Olha, se Allan Kardec matou a morte em meados do século XIX, como é possível que haja tanta gente que ainda não se apercebeu disso? As pessoas fazem cada pergunta. Então, eu, acho que você, eu tinha que fazer a investigação para saber responder a isso. Agora, é assim, há coisas que parecem ser e há coisas que são. Muitas vezes a gente confunde o que parece ser com o que é. Nós somos seres gregários, não é? Vivemos em grupo e as sociedades em que nos inserimos são grupos numerosos. Para que essa sociedade tenha uma modificação de opinião geral, não é? É importante que não só a interiorize, como a assuma. Se nós fizéssemos aí assim um inquérito, se, não fiz, um inquérito, em que fôssemos para a rua apanhar, sei lá, 2.000 pessoas e perguntar-lhes se acreditavam que a vida continuava ou não, ou inclusive se sabiam que a vida continuava ou não, nós não sabemos que percentagem é que nos diria isso e com que nível de certeza. Mas a verdade é que há muita gente, fora esta extrapolação, que sabe que a vida continua. Nós aqui, mesmo antes da pandemia, fizemos um pequeno inquérito pela internet às associações espíritas portuguesas, que eram mais de 100, não responderam todas, o póster está lá fora, eu não tenho os números de cor. Mas lembro-me, por exemplo, que sobre as reuniões mediúnicas, nesse item, de todas as que responderam, apenas 11% delas não tinham reunião mediúnica. Ora, se as pessoas têm os seus empregos, os seus trabalhos, ainda têm pachorra para ir para uma associação espírita, gastar gasolina do seu bolso, não é? Ser sócio da associação para pagar a água, a luz, a limpeza e não sei o que mais, e ainda gastar uma hora ou duas por semana no horário pós-profissional, inclusive é no inverno, que lá no norte cai duro, não é? E atender entidades espirituais no sentido de as ajudar... Não é para fingir, é porque sabe mesmo que a vida continua e falam com aqueles que partiram todas as semanas. Portanto, não é tão pouca gente como isso. Então haverá muito mais gente a saber que a vida continua do que nós imaginamos. Mas uma coisa é aquilo que nós mostramos, digamos assim, às pessoas que não conhecemos. Outra coisa é aquilo que falamos com um amigo próximo. E nesse aspecto, provavelmente, há muita gente que sabe que a vida continua. Não é? De qualquer forma, as sociedades também vão evoluindo. E à medida que mais estudarmos estes assuntos com seriedade, à medida que mais os divulgarmos também com fundamento, não é? E com seriedade, mais facilmente as pessoas sentirão as suas dúvidas, perguntar-se-ão se a vida continua mesmo e terão oportunidade no seu caminho de encontrar os factos que evidenciam essa realidade. É preferível, neste caminho da Bolsa de Estudo em que estamos, esclarecer esse assunto e prepararmos-nos para essa viagem, do que mergulhar de cabeça quando menos esperamos na vida espiritual e depois andar no desenrasca até as coisas acertarem, não é? Portanto, eu acho que as coisas com o tempo vão lá. As pessoas sabem aquilo que procuram. O próprio Evangelho, não é? Fala, buscai e achareis. Se a gente não procurar, não sabe. Às vezes há entidades espirituais nas reuniões mediúnicas que nos dizem, mas isto é assim, e surpreendidos até pela positiva, não é? Isto é assim, sem saberem que estão desencarnados. Mas o que é que isto era diferente? E como é? Isto é secreto? Não sei o que mais, ninguém sabe. Olha, a gente escreve, a gente publica livros, a gente faz palestras públicas de porta aberta. Ninguém, as pessoas não querem saber, a não os seus interesses, não é? Quando chega à altura, mais tarde ou mais cedo, vão acabar por descobrir. De forma que não é de estranhar, de facto, porque há coisas ainda muito mais estranhas do que isso, porque isto é uma questão de livre-arbítrio. É muito mais estranho, em pleno século XXI, com toda a informação e o acesso a essa mesma informação que temos através dos meios de comunicação social, ainda haver gente a fazer guerra por ganância. Isso é muito mais estranho do que as pessoas não estarem focadas em procurar factos que lhes abram as cortinas da imortalidade. Não é? Vamos por aí. Ainda bem que as pessoas fazem perguntas malucas, Jorge. Olha, se fazem uma pergunta que fosse maluca, ia ser noite e nós aqui. Francisco, é a tua hipótese para te redimires. Estás pronto? Não, faças uma muito difícil. Vá. Não, que é para queijinho. Olha, existem casos? Existem. Casos? De EQMs. Que tenhas conhecimento, não é? Em que as pessoas não refiram que viram a luz? Sim. Isso depois depende de caso para caso, mas naquele livro, por exemplo, que eu mencionei, do Manuel, do Dr. Manuel Domingos, Experiências de Quase Morte, ele tem lá muitos relatos diferentes e nem todos têm... Ou seja, essa parte de a luz ao fundo do túnel e sentirem-se no túnel e de reverem a vida que passaram, são os casos que ocorrem mais vezes, o que não quer dizer que não existam casos em que não passem por isso, passem por outras coisas. E, de facto, sim, está lá, tem lá alguns exemplos de que não passam por túnel, têm outras experiências, por exemplo, estarem na própria sala de operação, a ver-se de cima e a ver a operação, ou então terem a preocupação de irem visitar alguém que lhe é próximo, por exemplo, uma pessoa de família, e que não passam exatamente por isso. Essas são só os casos mais habituais. Ah, já estou com mais esperança. Agora para ti, Ana, pode ser? É correto afirmar que o nosso mundo interior, o nosso mundo mental, determina os cenários em que vivemos e existimos? Sim, claro que sim. Se nós comunicamos pelo pensamento, se nós estamos num mundo de vibração, aquilo que se passa dentro de nós, os nossos pensamentos, a forma como sentimos, as nossas emoções, elas determinam a forma como vivemos e determinam também a saúde do nosso corpo físico. São muito importantes nesse sentido. Portanto, se queremos viver bem, é melhor cuidarmos da forma como pensamos, como sentimos e como agimos. Porque às vezes nós queremos o caminho da direita, mas vamos pelo da esquerda. Né? Queremos ser felizes, mas fazemos exatamente tudo ao contrário. E depois achamos que Deus é injusto. Não, nós é que estamos um bocadinho baralhados. Faz parte, claro. A nossa que característica sim. Principal é andar baralhados. É andar baralhados, tal e qual. Muito bem, obrigado. Vasco, pensavas que ias escapar, mas há aqui alguém que nos pede algum tipo de conhecimento técnico e pergunta assim: onde é que posso aprender como legendar e colocar áudio, dobragens, em outro idioma? Pode indicar-me algum site onde possa aprender a fazê-lo? É curioso que essa é a pergunta mais colocada, portanto, eu esperava que fosse da Cátia, portanto, esse foi o objetivo principal, mas ninguém quer saber. Ficaram todos interessados em fazer vídeos como o Lucas, com o áudio, foi o tema do intervalo, foi como fazer isso. E eu falei em tudo menos como fazer isso, não é? Então, o site é HeyGen, HeyGen, HeyGen. E por aí podem experimentar, dá para vídeos curtinhos. Até falamos também sobre essa ideia, não é? Para o canal, que o Alexander também gostou da ideia. Tem algumas limitações, se for com a parte do áudio, que é os vídeos têm que ser curtos e é limitado do que se pode fazer gratuitamente. Portanto, haverá um custo para o fazer. A boa notícia é que o faz muito bem e a boa notícia é que provavelmente em pouco tempo, não sei quanto, essas ferramentas vão estar mais disponíveis e com mais possibilidades para poder fazer isso, se calhar com um vídeo de uma hora, se calhar com custos menores, mas tecnicamente isso é possível com essa ferramenta, o HeyGen. No da legendagem, isso é possível também fazer com outras ferramentas, mas esse HeyGen também faz. Gláucia. Vê se sabes esta. Quanto tempo é que leva um espírito para reencarnar desde o momento da sua morte, entre aspas? Portanto, não morreu, não é? Até voltar de novo à vida. Isto porque os médiuns falam com espíritos de pessoas que já morreram há uns anos, outros há pouco tempo e outros há muitos anos. Muito bem. Eu acho que vou pedir aqui ajuda ao nosso mentor, que ele dá umas respostas muito boas. Mas isto é variável, não é? Ou seja, esses casos em que a recordação de vida passada é mais evidente ou mais clara, normalmente são períodos intermissivos mais curtos. Banerjee falava, por exemplo, em torno de 6 anos, o que é muito pouco. Mas, na história desses casos, nós até vimos períodos que são menores que este. Isto não é a regra, muito provavelmente. Porque se nós partirmos do suposto e daquilo que é dito pelos espíritos, que existem muito mais espíritos no plano espiritual para reencarnar do que aqueles que estão encarnados, então nós temos que perceber que existe ali uma fila bastante grande e que isso não pode ser tão imediato. Salvo engano, foi o Stevenson, ou foi, já não me lembro, vocês podem me corrigir se vocês souberem, ou foi o Hernando Guimarães Andrade, que dizia que era em torno de 250 anos entre uma encarnação e outra. Eu, particularmente, acho que isso é uma opinião minha, não vi isso escrito em lado nenhum, mas acho que isto é extremamente variável e é individual, porque depende da necessidade evolutiva do espírito reencarnante, das condições que ele vai encontrar, que ele precisa de encontrar numa nova vida, para que efetivamente a reencarnação se efetue. Portanto, nós não temos aqui um valor exato, se é 10, se é 20, se é 50, se é 100 anos, ou se é os 200 anos da senhora que estava a pedir, que dizia que tinha que ser 200 anos para reencarnar. Ok, obrigada. Agora para o Alexander. Muitas pessoas creem que a mente é apenas um resultado da atividade cerebral. Que factos podem fragilizar essa crença, que é até vulgar entre cientistas materialistas? Muito bem. Sem dúvida, como eu comentei na minha apresentação ontem, a primeira hipótese que a gente tem para qualquer daqueles fenômenos são as hipóteses convencionais. Então, numa EQM, a primeira hipótese é que a pessoa está com atividade cerebral que pode estar gerando consciência. Quais são as dificuldades para essa explicação? Primeiro, para o cérebro funcionar, para a consciência estar clara, o cérebro tem que estar funcionando de modo bastante ativo e em múltiplas áreas de funcionamento sincronizado. Tanto é que quando a gente começa a ter problemas de suprimento de sanguíneo, de sangue, oxigênio no cérebro, a gente começa a ter alterações de consciência, porque o cérebro consome muita glicose e oxigênio e não tem reserva. Acabou, acabou. Então, quando para de chegar sangue, levando glicose e oxigênio no cérebro, o cérebro para de funcionar. Os estudos mostram que em torno de menos de um minuto, depois que cessa a circulação sanguínea cerebral, o cérebro fica isoelétrico, ele para de funcionar eletricamente, ou há algumas atividades elétricas bastante assíncronas, bastante desreguladas e aleatórias, o que não seria compatível com o estado de consciência habitual. Essa é uma primeira questão. A segunda questão fundamental é que muitos desses pacientes referem, primeiro, se veem numa outra posição e descrevem coisas, percepções visuais e tudo, que ele não teria como ter acesso se ele tivesse deitado, olhando para cima e, de modo geral, de olho fechado, numa parada cardíaca, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos de situações que tornam improvável isso explicar. É claro que a atividade cerebral residual pode explicar em alguns casos, mas é interessante enfatizar que praticamente todos os cientistas que estudam EQM mesmo, ou seja, que investigam pacientes com EQM e publicam investigações de pacientes com EQM, praticamente todos eles não aceitam que ela é explicável apenas pela atividade elétrica cerebral. Basicamente, os cientistas que dizem que ela é explicada só pela atividade elétrica cerebral nunca estudaram em primeira mão os pacientes de EQM. E tem um outro dado muito interessante, olha como é que a ciência é complicada, o ser humano é complicado. Uma revista importante de neurociência publicou um artigo chamado assim: "Não há nada paranormal nas experiências de quase-morte", uma revista internacional. E os autores já começam falando que eles já vão excluir das experiências de quase-morte todos os fenômenos paranormais, percepção extrasensorial, fora do corpo. Aí só explica o quê? Luz, etc. Isso, claro, você pode explicar só como uma questão cerebral. Então, ou seja, quando vai se tentar explicar o conjunto de fenômenos da EQM, é muito difícil de se explicar apenas como uma atividade elétrica residual do cérebro numa parada cardíaca. Angélica. Temos aqui uma pergunta feita em duas partes. Não. Lembro só a primeira? Muito bem. A crença de que a vida continua após a morte do corpo não prejudica a saúde mental. Pode explicar que factos dão credibilidade a esta afirmação? Acho que eu vou passar para você. É assim, porque é... Né, acho que foi seu objeto de estudo, né? Então acho que é preferível o Alexander mesmo explicar. Então, é que ela citou, né, na pesquisa dela, é que ela é historiadora, né? Como historiadora, ela citou que existem estudos mostrando de que a crença em vida após a morte não seria prejudicial à saúde mental. E aí a gente apresentou isso também no início da nossa apresentação, as pesquisas, há uma série de estudos mostrando que as pessoas que acreditam numa vida após a morte, na realidade, elas têm menos nível de ansiedade, menos ideação e morte por suicídio, melhor senso de sentido existencial, melhor capacidade de lidar com o estresse. Entre as possíveis explicações para isso, está a ideia de maior sentido existencial. Quando eu passo por um problema, mas eu vejo um propósito neste problema, e mais, como eu vejo que o problema é uma parte pequena de uma história muito maior, às vezes a dificuldade nossa não é de passar por um problema, é de achar que ele não tem fim ou de achar que ele não tem sentido. Com uma visão de uma vida após a morte, muitas vezes surge a ideia de um sentido existencial para o problema e também de que esse problema é apenas um momento transitório, mesmo que seja a vida inteira, mas que existe algo muito além disso. É interessante que, né, essas pesquisas mais recentes elas vão muito ao encontro do que Kardec já dizia. Nos estudos, lá quando ele fala do fator preventivo do espiritismo contra a loucura, o suicídio, né, vários transtornos, exatamente por dar esta blindagem, né, no sentido de você entender o propósito de algo difícil que você estaria passando. E que hoje, né, é alvo aí de pesquisas que vem exatamente corroborando muito das ideias que ele já defendia lá na segunda metade do século XIX. Obrigada. Agora é para ti, Carlos. Sendo muito pragmática, imagina que seria possível escolher se queremos ou não acreditar em Deus. Existem razões práticas que tornem mais benéfico acreditar em Deus em detrimento de não acreditar? Assim, não é propriamente na questão da crença em Deus, acho que há muitos estudos, sobretudo o professor Harold Koenig, que fez muitos estudos na questão que o doutor Alexandre também estava a falar, onde as pessoas que têm maiores níveis de espiritualidade, de religiosidade, são pessoas com hábitos mais saudáveis de vida, com posição, uma relação direta entre saúde e espiritualidade, e isso penso que está bem documentado. Em termos de própria crença em Deus, penso que não há assim muitos estudos que possam fazer essa relação. Eu conheço um que foi na altura que estive aqui a fazer esta reflexão, que é baseado nestes European Valley Studies de 2017, que foi um professor polaco da Universidade de Poznan, não me lembro do nome do senhor, ele certeza que está a ver, peço-lhe imensa desculpa por não me recordar do nome dele, onde ele procurou fazer essa relação. base nos dados dos European Value Studies, volto a frisar. Pronto, e ele voltou a encontrar as mesmas características em termos de uma relação direta entre crença, maiores níveis de crença em Deus e estilos de vida mais saudáveis, maiores níveis de felicidade, de bem-estar, de satisfação com a vida. Okay? Mas é curioso que porque o estudo acabou por ir um bocadinho mais além, e acabou por concluir também que as pessoas que acreditavam em Deus tinham níveis de confiança superiores àqueles que não acreditavam, nas suas relações mais próximas, familiares e amigos. Não é? Mas curioso é que aqueles que acreditavam em Deus tinham níveis de confiança inferiores àqueles que não acreditavam nas pessoas que eram estranhas. Não é? O que dá-nos aqui alguma matéria para nós pensarmos um bocadinho. E outra questão também que o estudo acabou por concluir é que as pessoas que não acreditavam em Deus tinham níveis de participação social em manifestações, em boicotes, em protestos, em greves, que também era superior àqueles que, acreditavam em Deus. Não é? É o único estudo que eu conheço, não sei se eventualmente há algum... Muito bem. Temos mais duas perguntas para... Continuamos? Muito bem. Jorge. Esta pergunta é destinada ao Jorge Gomes ou a outro médium? Médium? Ou a outro médium, sim. É só médium escondido. Se calhar podias falar um bocadinho disto depois. Um médium está constantemente a ver e ou ouvir os espíritos em qualquer momento e em qualquer lugar, ou isso só acontece quando o médium se conecta com o mundo espiritual? Aqueles gráficos que nós mostramos ontem têm a ver com uma reunião programada, privada, com pessoas que receberam formação para as funções que vão desempenhar, com disciplina e com uma preparação prévia para que aquilo corra bem. Esses médiuns preparam-se durante o dia com uma boa atmosfera interior, tranquilidade, paz, bons sentimentos. Na hora de dar passividade às entidades espirituais, dão passividade, são esclarecidas, são entregues aos amigos espirituais e eles voltam a eles. Normalmente, a reunião acaba, normalmente era uma hora só, duas entidades espirituais por cada médium. E a gente vai em paz para casa, mesmo às vezes chegamos lá cansados de um dia de trabalho, e isso a gente vai com pilhas de Duracell para casa. É isso que se passou, não é? Agora, a mediunidade, se não for encarada com seriedade, com disciplina, não é? Com estudo, com bom senso, pode desequilibrar-se e deixar de ser uma fonte de bênçãos para ser uma fonte de desassossego. Mas isso é uma questão da nossa própria conduta, não é? Pode acontecer uma inteligência artificial espírita aconselhar mal alguém, dependendo de como a pergunta for feita? Tu bateste bastante nisso intervenção, não foi? Esta em específico, que é aquela que podemos falar, está feita para minimizar isso acontecer. Mas, em alguns testes que fizemos, em que a ideia que tínhamos de perguntar e a pobreza até do vocabulário na pergunta fez com que respondesse uma coisa bastante diferente. Estou-me a lembrar de uma que fizemos recentemente, que é perguntar o que era as jornadas, ou o que era a jornada, e ele falou na jornada espiritual, não é? Portanto, às vezes estamos a pensar numa coisa e escrevemos de uma forma e ela responde outra. De qualquer modo... Eu fiz a mesma pergunta a perguntar o que era as jornadas das Caldas, do Oeste, e ele respondeu direitinho. Exato, depois até estava contigo quando fez essa pergunta, não foi? Essa das jornadas. Foi eu que a fiz lá. Exato, depois reformulaste a dizer que era as jornadas daqui e ele então Sim. já percebeu. Sim. Seja como for, tudo é suscetível de erro, não é? Não conheço nada que não seja suscetível de erro. incluindo o ser humano, que ali tem a vantagem que poderá ser menos subjetivo se colocarmos a informação correta. Mas devemos ter sempre sentido crítico em toda a informação que consumimos, seja qual for a fonte, e na inteligência artificial não é exceção. Aliás, se for no ChatGPT, que é mais abrangente, é importante o sentido crítico ainda mais apurado. Portanto, sentido crítico sempre. Pode haver informação errada em qualquer meio de comunicação, incluindo na inteligência artificial. Mas é natural que com o tempo ela possa evoluir, e esta em específico, nós vamos apercebendo de perguntas que são feitas e de conhecimento, e vamos também a fazendo aprimorar. Esta em específico tem um contexto mais limitado, mais restrito, dá-nos mais controlo para o bem ou para o mal, para o bem porque podemos ter a informação que precisamos, para o mal porque fica informação de fora. Portanto, só que lá está é que ela controla. Mas lá está, pode acontecer, naturalmente.